o melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho? Caralho, mano. Ultimamente a gente esteve tendo alguns problemas técnicos aqui com o nosso sistema de gravação. Tá complicado. Tomara que dessa vez aqui tudo funcione direitinho aí. Porra, eu não cara, tenho nada desse negócio. Isso é um assunto muito legal de falar, porque a galera me conhece aí, escuta 500 anos 99 vidas, acompanha no Twitter, enfim. Deve dar pra perceber que eu sou um cara que tenta praticar o de boísmo. Apesar de eu ficar indignado com algumas coisas que não acontecem, que não funcionam, eu tento ser de boa. Acontecem? É, às vezes você fala, mano, sei lá, você vai no cartório, tá ligado? É uma parada chata. Aí o cara te dá uma senha, aí fica 20 minutos sem chamar uma senha, você vai ficando indignado. Porém, isso que você comentou dos problemas técnicos que a gente teve, cara, quando algo que devia funcionar simplesmente sem motivo não funciona, isso me deixa muito indignado. Mano, eu perco a paciência. Olha só, sabe o que é foda? Você não vontade de desistir da vida, tá ligado? Não, você é. Por que acontece isso? Sabe o que dá raiva? É que, tipo assim, ultimamente, eu não sei se você tem essa mesma experiência, os ouvintes talvez vão dizer pra gente aí se eles têm a mesma experiência que eu tenho tido recentemente, mas os computadores davam mais problemas antigamente do que dão Total hoje, você não problema. Acha? A DLL, quem nunca baixou a DLL pra fazer... Porra, mano. Volta e meia, meu pai trampa com tecnologia da informação, né? E volta e meia, tinha que pedir pro meu pai ir lá em casa e reinstalar o Windows e alguma coisa do tipo, porque os programas... O Windows, ele tinha um modo de autodestruição, mano. Ele não durava muito tempo. Uma instalação Sim, ele do Windows. Pode que ele gastava, né? Ele vai gastando até o momento em que os programas não abrem mais, ou então abre já dando erro logo. Não, quando o Windows já carrega com um monte de janela de erro, lembra disso? Pode crer. Lembra daquela classe lá, que tinha, sei lá, erro no teclado, pressione F1. Um bagulho assim, tá ligado? Você vai instalando as paradas, entrando em site pornográfico russo maluco, e com isso vai gastando o Windows até que chega um momento que dá um problema de junta, mano. Não, antigamente acontecia isso bem mais. Hoje em dia até de boa. E eu acho que por... O que é que hoje em dia a gente tá na geração do aplicativo, caralho, né, cara? Eu pensei que você ia captar a escada da piada da junta, você não manja? Joga, junta tudo e joga fora? Junta. Pô, mas essa joga... é tão clássica, não precisa nem falar, caralho. De repente tem alguém que não... Mano, sempre tem alguém que tá conhecendo a parada hoje. Nunca ouviu a piadinha. A piada da junta, mano. Eu tinha um brother meu da escola. Eu fui aplicar essa piada pela primeira vez com um cara da escola. E eu tava com um problema qualquer no computador, porque sempre... Cara, o computador, ele resolve problemas, mas ele também traz outros 3 mil. É sensacional isso. Muito cagada. E aí eu tava putaço, né? Porque tava com um problema lá qualquer. E o cara, esse cara do colégio, era o cara que manja dos computador. Você manja como é que é, né? Sempre tem o cara, sempre tem o hackerman. Sempre tem um hackerman. E aí o que acontece é que o cara... Eu cheguei pra ele e falei, olha, o que tá rolando aqui, mano? Ele tá dando essa janela aqui de erro. Quando eu faço isso, acontece isso. Dando todo o diagnóstico da parada. Aí ele falou, com tranquilidade. Ah, isso é problema de junta, cara. Eu falei, caralho, problema de junta? Como é que eu resolvo isso? Tem que falar pro meu pai pra comprar alguma coisa nova? Como é que é? Não, mano, tem que juntar tudo e jogar fora. Mano, eu fiquei furioso. Porque aquilo acendeu uma esperança de que eu ia conseguir. Tipo, ele falou com convicção, né? Você falou, pô, beleza. Com convicção, o cara sabe arrumar. O cara sabe arrumar, mano. Tá resolvido. Agora eu sei qual que é o problema. Agora eu vou poder voltar pra casa e comprar isso, aquilo e consertar isso aí. Mas não, mano, o cara me ludibriou. Mas enfim, esse Zencast que a gente usa pra gravar os programas, que é um sistema muito bacaninha, ou então pelo menos era. Deveria ser, né? Especialmente agora que a gente tá pagando essa buceta. É absurdo, a gente tava falando aqui em off. É tão surreal, porque a parada, a gente ficou uns 3 meses, né, usando ele gratuito. Porque ele era gratuito. E, cara, nunca deu problema, funcionava lindo, não, maravilhoso. Não era caía. Era tão bom que eu falei. O negócio é... A gente conversou lá com a galera lá do nosso ecossistema de podcast, né? O Juras, o Bruno e tal. E a gente falou, cara, esse negócio é muito bom, é uma solução excelente pra podcasts. Se... obviamente não vai dar pra manter esse sistema gratuito por muito tempo. Se o cara começar a cobrar, porra, a gente... Não, a gente tava procurando aí como dar dinheiro pra ele quando era de graça, tá ligado? Quando era de graça. Pra fazer doação aí, pelo PayPal, sei lá. Pois é. E aí o que acontece é que agora que o negócio é pago, tá saindo do nosso dinheiro essa porra, o negócio não funciona direito, mano. Mano, é vários pau, cai do nada. Vocês devem ter reparado algumas gravações. A voz do Evandro aqui tava que nem o Pato Donald agora há pouco. A gente tem que a voz do bandido que dá declaração no Fantástico, tá ligado? Exatamente, porra. Teve vezes que o Wizzy do futuro, lá de 2025, mano, teve que voltar pra cá pra resolver o negócio, mano. Porque a gravação ficou zoada. Não, isso é foda. Porra. Eu tava falando até com uma amiga minha que eu acredito que escuta o podcast, a Jéssica, lá do... Moro no sul, região sul do Brasil, frio pra cacete. Sul pra mim é... Passou da Bahia pra mim é sul. Sul é sul, né? Tem até o nosso vídeo lá jogando norte contra sul. Porra, check mais. E aí eu tava comentando com ela sobre isso, que, porra, cara, dá muito desespero quando uma coisa devia funcionar e simplesmente não funciona. E se você não consegue entender por que que não funciona, tá ligado? Uhum. Esses dias aconteceu isso comigo. Esses dias não, vai, uns 3, 4 meses atrás. Eu tinha comprado um notebook novo pro meu pai, da Samsung. Boa. Olha aí, já vou meter o pau no Samsung, foda-se. Aí... Mano, eu não sei o que esses caras têm, que eles fazem a parada ficar toda travada. Uhum. Você não consegue fazer nada, você não consegue formatar. Você o famoso bloatware, é isso? Aí eu falei, foda-se, vem com o Windows 10 mó lixão lá deles, que o Windows... Cara, eu odeio o Windows 10, mano. Não, não gosto, não. E é o Windows 10 Starter Edition ainda, tá ligado? Tudo que não tem nada. Tudo... Mano, tá funcionando direito pra que os caras mexem, bro. Não, vai vendo. Aí eu falei, aí beleza. Aí meu pai, mano, o Tigre, que aprendeu a mexer no computador esses dias, naturalmente ele ia foder o bagulho. Falei, ah, beleza. Sim. Quando ele zoar o Windows, eu vou dar aquela formatada. Gente velho usando o computador assim, meu brother. Tipo, a exceção. Meu pai é a exceção porque ele trampa com isso, tá ligado? Exato, ele não manja. Mas meu pai nunca sabia nem o que era o mouse, tá ligado? Aí ele bolou um curso lá que ele descobriu e tá fazendo, beleza. Aí complica. Aí ele usou o Windows, mano. O Windows dele, a barra de iniciar sumiu, tá ligado? Uhum. E eu não conseguia fazer voltar nem capô. Mil tutorial e nada. Aí, depois de muito tentar, eu falei, opa, vamos formatar e meter o XPzão da massa. XPzão. XP é mais simples, você sabe que dá pouco problema. E porra, até o Windows 7 é bom pra caralho, brother. Vou te falar na sinceridade, que esse Windows 10, como é que os caras vão melhorar o negócio e fica pior? Então, aí eu falei, mano, eu vou colocar o XP, porque ele vai usar só a internet e, sei lá, o Office pra treinar digitação, tá ligado? Não precisa ter mais que isso. Aí começou, eu tentava formatar, não conseguia, por quê? Samsung deu uma travada na BIOS. Aí lá vai o trouxa ficar horas e horas descobrindo na internet os códigos hacker pra conseguir formatar. Beleza, formatei, instalei. Pediu ajuda lá pros nossos hackerman lá do grupo de. Pedi pros caras do grupo ajudar. Nem eles conseguiram? Nem eles conseguiram. Aí consegui descobrir uns bagulho de fazendo DOS lá, não sei o que, formatei. Aí, mano, hoje em dia, o driver vem tudo pela internet, pelo Windows Update. Você não precisa de muito. Eu só precisava do driver de. Rede, para conectar o computador na internet, seja pelo Wi-Fi, seja a época das cavernas meter o cabo e baixar os drivers. E cadê que eu consegui o driver de rede, filhão? Aí o filho da puta... Driver, mano? Não, já é... Já eu é não lembro nem o que é isso mais, mano. Não, já é foda. 2018, quase 2019, o cara tá instalando driver. Beleza. Aí eu fui no site da Samsung, não tinha. Eu pensei que nem existia mais driver, mano. Isso não é uma existe, coisa que... Driver, mano. É um jogo. Driver é o jogo de PS1, caralho. Sem mais nem que é isso. Aí, vai vendo, eu fui no site da Samsung e falei, suave, eu entro no site, coloco o modelo. O que a gente fazia lá na época paleozoica. Aí, não tinha o driver no site da Samsung. Tinha uma ferramenta que eles bolaram, um app que você colocava... Ah, vai vendo, mano. Ah, você já sabe onde vai parar. Aí o app, você colocava o modelo, né? E aí falava lá, quero o driver da placa de rede. Aí a hora que eu dava um buscar, simplesmente ele fechava. Ah, meu Deus. Aí eu, mano, o que tá acontecendo, gente? Aí eu falei, será que essa porra os caras desenvolveram um bagulho que só roda no próprio bagulho da Samsung? Aí lá vai. Falei com o brother meu que tem notebook da Samsung, pedi pra ele baixar pra mim. Adivinha o que aconteceu? Mesmo eu? Ah, não, mano. Joga fora! Não, vai vendo. Aí eu peguei e entrei no suporte da Samsung, pro chat. Oi, Samsung, formatei o notebook aqui, tá acontecendo isso, preciso do driver de rede. Aí o cara me vem, mano, eu devo ter, vou até que procurar, porque eu mandei pro Carlos um vídeo também, trouxe um vídeo, que é amigo meu. Eu vou procurar, você coloca aí na descrição. Eu acho que eu tenho o print da conversa deles no chat. O cara da Samsung me vira e fala assim, ah, você formatou o notebook? Você sabe que pode perder a garantia, né? Ah, vai se foder, mano. Eu falei, maluco, fora essa garantia, eu só quero um driver. Tipo, Easy, eu fiquei 3 dias nessa vida, mano. Até conseguir resolver e não consegui resolver pela Samsung. Não, você próprio... tá esquecendo o principal, mano. Não. Como é que a parada é sua, você comprou, você não pode tirar o negócio que veio nele. E pede a garantia, vai se fuder. Não, e tipo, pô, você é o fabricante, você não quer me dar o driver do notebook que eu comprei, filha da puta. Aí, como que eu resolvi? O Carlos que me mandou um link de um torrent gigante, sei lá, de 18 GB, que tinha todos os drivers da vida. Pode crer, tá vendo? A indignação que dá as paradas não funcionar. Mano, eu tinha desistido. Vestido de computador, não, mano. Aí eu baixei esse torrent que ele passou. Eu desistia de tudo de computador, de internet, essa porra toda e vender artesanato na praia, brother. Cara, aí, mano, depois de 3 dias... Eu não tenho uma paciência pra isso não, meu irmão. Foi foda, depois de 3 dias mexendo... Fechava o podcast, fechava o site, tava mas nem aí, mano. Foda-se, tá louco. Aqui, achei! Caralho, achei! Vai estar no post aí, ó. Achei a conversa. Mano, o cara, tipo, eu falei... Quero o driver, aconteceu isso e aquilo. Aí o cara mandou um textão gigante, aí eu coloquei assim, amigo, eu só quero o driver, tô nem aí pra garantir. Cadê me manda isso, mano? Tá aí. A imagem no post, HBD. Mano, o cara, tá ligado? Eu só quero o driver. Calma aí, eu vou te mandar. tirar esse Cristiano. Eu já quero incluir aqui pra não entender, já quero incluir aqui. Cara, é absurdo, porque os caras deviam te ajudar, tá ligado? Tipo, todo mundo elogia a Apple, porque qualquer bosta que dá em iPhone... É, os suportes deles são... Pelo menos era. Os suportes da Apple era muito bom. Tem que deixar isso claro. Tem vários problemas aí, mano, que estão rolando tem um tempo e os caras não fazem porra nenhuma. Então não dá nem pra dar esse crédito mais, não. Pô, fazia, sério, 2 semanas que eu tinha comprado esse notebook dele aí. Aí o fabricante do negócio não consegue te ajudar, é melhor morrer. É melhor que você falou. É melhor vender... Vender coisa na praia mesmo, tá ligado? Vender artesanato e CD pirata na praia. Porque quando chega nesse ponto, mano, eu já desisti de tudo. De internet, de podcast, essa porra toda. Mano, eu te juro, eu demorei 3 dias, mano. 3 dias pra conseguir resolver um simples driver, tá ligado? E ainda tive que resolver baixando um bagulho gigante no Pirate Bay ainda. Deixa eu ver aqui a conversa aqui que chegou aqui agora. Samsung Live Chat, peraí, viu o original, ok. A Samsung não recomendo, troca, não sei o quê. Amigo, quero dar... Conversa. Não, vem a parte de cima. Eu tô vendo aqui. A Samsung não recomenda a troca da relação do sistema operacional. Pois nenhum. Não, ele queria que eu levasse na autorizada, ô filho da puta. Aí eu fui e falei. Aí ele falou: de qualquer forma. Vou dar apagada no nome do cara. Vou dar apagada no nome do cara aí, nunca se sabe. Né? Cara, esse Julierme, mano, nome genérico. Ó, de qualquer forma. Genérico, mano, é um nome bem atípico. Se fosse um João, por exemplo, era bem mais simples. Ele falou assim, ó. De qualquer forma, vou ter... Ah, tem outro bate, tem outro bate. Tem, cara, eu te mandei as duas aí, ó. É que foi fora da ordem. Ah, porque beleza, deixa eu ver aqui. Lê. De qualquer forma, vou tentar ajudar informando alguma autorizada. Pode ser que eles tenham os drivers. Quero o driver, tô nem pra garantir. Pera aí. Ó, lê. Para esse modelo só pelo Samsung Update. Não faço nada pro funcionar, né, meu Deus? Eu tô louco. Mano, eu tive que mandar um eu tô louco. Pior que eu não tenho o resto da conversa. Mas ele respondeu: não, o senhor não está louco. Caralho, porque eu não tirei print, mano. O cara, os caras é foda, o cara tem que jogar o jogo. Ele não pode perder, né? Ele não pode entrar na galhofa. Ele tem que jogar o jogo dele, tem que continuar, né? Não, senhor, meu senhor, desculpe, meu senhor. Mas Evandro. Vamos para as notícias. Bora. Enviado pra nós diretamente pelo colega Felipe S-A-G-N. Arroba Felipe. E uma galera mandou essa notícia, né, mano? É, esse foi o que a gente viu primeiro. Felipe, grande abraço, muito obrigado por ter mandado a notícia pra gente. Olha só, diretamente dos Estados Unidos. Mulher paga conta de R$560 após ser abandonada em restaurante. Olha aí. Uma mulher de Los Angeles, nos EUA, foi vítima de um golpe aplicado por um homem que conheceu em um site de paquera. Caralho, qual era o site de paquera clássico dos começos dos anos 2000, brother? Puta, no Brasil não tinha site de paquera, mano. Os caras... Mas tinha pra caralho. Tinha pra caralho. Clássico. Tinha um brother meu, não, tinha um site específico pra isso. Tinha um brother meu, Fívio. Grande abraço pro Fívio, que no tempo da faculdade, mano, ele ia pro laboratório de informática pra ficar indo. Par perfeito! Caralho, par perfeito! Isso era pré. Clássico, né? Clássico do laboratório. Isso era pré. Como é que se diz? Banda larga, você não podia ficar na internet fazendo porra nenhuma o dia inteiro. Então, quando saiu a notícia de que eu tava indo pro Canadá, eu. Cara, eu já nunca fui um cara muito, né? Eu sempre fui meio que vagabundo quando diz respeito a estudos. Quando era mais novo. Agora que sai do meu bolso, eu tô estudando direitinho. Naquela época, faculdade, entre aspas, grátis, mano, tava só na vagabundagem, né? E aí, o que que acontece? Saiu a notícia de que eu tava vindo pro Canadá, e eu falei, mano, eu tava indo pra... Mano, eu ia pra UFBA, pegava uma viagem louca só pra não ter que... Porque não tinha nada pra fazer em casa. E aí eu ia lá, chegava lá, caralho, passava reto pela sala, subia no segundo andar, entrava no... E o laboratório, porra, mano, ar-condicionado bonitinho, tá ligado? Aí é bonito, hein, mano? Aí dá gosto. Certamente, porra, São Luís Maranhão, né, mano? Quente pra caralho. Certamente, o mano lá que gerencia falou, olha, computadores, dá o superaquecimento, vai ter que liberar uma verba aí pro ar-condicionado, tô me fudendo, resolvam aí, né? O cara deve ter mandado essa, lógico, que não deixa de ser verdade. Mas, porra, aí o cara ficava o dia inteiro lá na internet, banda larga, paga pelo contribuinte do ar-condicionado, mano. Cê, pra que eu ia pra aula, mano? Justo. Já não ia me formar mais mesmo, tá ligado? Ainda faltava um ano inteiro pra me formar, a viagem daqui a um mês, eu já não tava gostando do curso. Assim. Já tava no modo avião, já. Mano, tava totalmente, ia pra sala e, tá entendendo? Eu ficava desenhando o caderno, foda, mano. Aí, o que que acontecia? Esse meu brother simplesmente ficava lá, eu tava lá acessando sites de joguinhos, que eu baixava joguinhos, colocava lá, tinha gravadora de CD lá também, né, então eu baixava joguinhos, gravava no CD e levava pra casa. E aí ficava esse meu brother Fivi do lado, conversando no par perfeito, mandando mensagem pras meninas lá. Caralho, eu jogando GTA na rede com os outros dois brothers e o cara lá paquerando com as meninas. Peraí, a gente, cara, isso foi, a gente saiu completamente, vamos voltar aqui, pelo amor de Deus. Diane Guilmette teve que pagar uma conta de R$560 após ser convidada para um jantar por Paul Gonzalez, que escolheu um restaurante caro pro primeiro... Caralho, mano, sacanagem. O cara que escolheu ainda, mano, o cara queria comer de graça, na real, né? Premeditado? Do jeito, sim. Restaurante caro. O cara foi premeditado, né, mano? Não pode ser, não é possível. Ó, no local, os dois pediram uma série de pratos e bebidas e tudo corria bem até que, a certa altura da noite, Gonzalez simplesmente pediu a licença pra fazer uma ligação e desapareceu. O cara foi gênio, mano. Foi maldito, mas foi gênio. A menina devia estar chata pra caralho. Rapidão, vou ligar pra minha mãe aqui. Vou ali no banheiro rapidão. O sinal aqui rapidão. Tá meio ruim. Cara, mano, ele mandou o clássico, vou comprar um cigarro. Sim, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Vou aqui dar uma ligação rapidão aqui. Já vou. Não, ele mandou e falou pra eu, tô sem trocado aqui, me empresta dinheiro pra comprar um cigarro. E saiu fora, mano! Em entrevista para a rede de TV CBS, Diane contou, ou Diane, seja lá como você queira ler essa merda, contou que a espera pelo retorno do presidente durou cerca de 15 minutos até a sua ficha cair. Vai negar de essa expressão, ficha cair, mano? 15 minutos ela demorou pra se ligar, hein? Achou que o cara tava com diarreia, porra. Ao perceber o que estava acontecendo, ela tentou enviar a mensagem pra ele no aplicativo pra gente ir conversando, mas descobriu que seu perfil já estava bloqueado. Nossa, por ele. Mano. Daiane compartilhou sua experiência pelas redes sociais e recebeu o relato de outras mulheres que revelam ter sofrido o mesmo golpe cometido pelo rapaz. Ah! Esse é policial. O cara só tá querendo comer de graça todo dia, tá ligado? É um serial caloteiro. Sim. Mano, é foda porque eu ainda tava assim, de repente, a gente só tava vendo. Toda história tem dois lados, tá? A gente só tava vendo um lado, de repente a mina falou algo, sei lá, bizarramente racista, não sei, mano. O cara tem sobrenome Gonzalez, né? Não sei. É, não, é, sim, tem que. Às vezes a mina tava chata. A gente, de repente. Não, mas mesmo assim ele foi acusando, podia pagar a parte dele e vazar, né, caralho? Sim, sim, certamente. Não defende. Não tô defendendo. Você deixar a pessoa com a dívida é sacanagem. Então é o seguinte, eu ainda tava pensando assim, eu sempre tento ver os dois lados da situação, tentar analisar o que pode talvez ter acontecido. E eu tava pensando assim, será que essa mina falou algo muito absurdo, ofendeu o cara de alguma forma? Eu não sei, né? De repente a mina é louca, o cara falou, mano, eu vou sair daqui, essa mina vai me matar. Sei lá, mano. Eu tava tentando aqui, tentando ser o advogado do diabo. Mas aí aparece o cara, aplicou esses golpes em outras pessoas, ou seja, é filho da puta mesmo. Pra caralho, eu gosto falou, Siri é o caloteiro. Siri é o caloteiro. Uma outra vítima contou a ela. Pô, que rápido, teve conta de... O nome do episódio tem que ser Carretas e Calotes. Carretas e Calotes, fechou. Como é que eu vou ilustrar calote, mano? Bom nome, sei lá, mano. Põe no Google, né? Imagens, caloteiro, e vê o que aparece. Se fode aí. Carretas e Calotes. Põe o seu Madruga, põe o seu Barriga, caralho. Ah, põe o seu Madruga, não paga na conta. Boa. Deu um spoiler aí. Só que quem tá baixando, quem baixou esse episódio já viu a imagem. Agora você sabe de onde veio a ideia pro thumbnail dessa. Eu não sei se a galera curte thumbnails que eu faço. Eu gosto desse. É honesto, imagem. Honesto, caralho. Você curte os thumbnails? Galera que tá ouvindo o podcast agora. Pois sempre tem. Galera que tá ouvindo o podcast agora, sinceramente. Eu estou curioso se vocês acham bacana ou se tá. Né? Eu não sei se a galera gosta. Se acham um idiota, porque ninguém comenta de um jeito ou de outro. Eu não sei se tá uma boa identidade visual ou se tá tosco, né? É, por isso que é importante que o cara comente, mesmo que ele tenha achado meio bosta. Comente, se você achou bosta, me diga por quê. Se você tem alguma ideia melhor pra um elemento diferente de imagem, você que manja desses negócios do design, você me fala aí. Mas aí, ó, voltando. Uma outra vítima contou a ela que teve que pagar uma conta de R$300 no jantar após o Gonzalez ir ao banheiro no restaurante e nunca mais voltar. Rapidão. Ele tem um padrão aí, ó. R$300, peraí. É BRL 300 em... Peraí. 100 dólares, BRL. Um pouco mais, um pouco menos. Peraí. US dólares, deixa eu ver. Porque, é, 88 dólares. Eu vou te falar aqui, não quero pagar de, nossa, sou ricão e tal, mas, na sinceridade, isso é um valor, tipo, mega... Honesto. Não é um absurdo, é um jantar honesto, tá ligado? De um restaurante, nem essas coisas todas. Se você levar em consideração que eles provavelmente estão bebendo. Sim, sim. Né? No início da notícia, eles falam uma série de pratos e bebidas. Pô, então saiu barato. Onde foi isso mesmo? Em Los Angeles. Porra. Não, mas o mas dessa mina aí foi R$560. Dá quanto? Vamos ver aqui. 560. 560. Só pra dar uma ideia aqui do, do rombo. Ela pagou 160. Aí já é mais. Já tá mais. Tá mais caro. Como eu não bebo, eu não costumo gastar tanto assim quando saio com a minha mulher, entende? Não, o foda é que se a gente for analisar a situação, pensa, primeiro encontro, o cara não vai ficar de miserinha, mano. E ela, não, e ela existe aquele lance de, ah, sempre o homem que vai pagar, não sei o quê. De repente ela tava na expectativa realmente de que o cara ia pagar e se fudeu, sim, né, não, mano? E ele deve ter chegado confiante, foda, tá ligado? Oh, com esse restaurante, esse prato aqui é muito bom. Esse aqui não, também. Geralmente o cara tava bem vestido, é. De vintage, né, de caralho, filho da puta do caralho. Aí fala lá, a CBS, Diane falou que daqui pra frente tomará mais cuidado com as pessoas que conhece nos aplicativos de encontro. Devia parar com essa porra, né? Devia parar com essa porra, vai pra igreja. Ah, mas o que a menina vai fazer, mano? A menina é ocupada, trabalha pra caralho, como é que ela vai conhecer alguém? Mano, do trabalho, dos amigos, sei lá. Não, tá louco, o trabalho é furado, mano. Onde se ganha o pão, não se come a carne? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Já dizia o carinha lá do Alto da Compadecida. Como é o nome do cara? Chicó. O Chicó? Chicó. Não, Chicó é o outro. João Grilo. Bons personagens, mano. Você já assistiu recentemente o Alto da Compadecida? Porra, não, faz uns 2 anos que eu assisti. Tá excelente ainda, pode assistir. Sim, não, é engraçado pra caralho até hoje. Mas aí, ela pode... Os extremamente carismáticos. Vamos sim, aqui vamos cuidar da vida da Diana. Ela pode sair com a galera dos encontros aí então, mas ela não precisa comer, tá ligado? Vai no cinema. E cada um paga a sua. Aí, exatamente, cinema, cada um paga a sua de boinhas. Eu acho que se eu tomasse uma parada dessa, mano, eu ia ficar muito traumatizado. Cabreiro foda, né? Porra, brother. Não, então, eu acho que ela, como você falou, você tomando um golpe desse, você vai ficar cabreiro. Ela devia, cara, começar a sair pra passear no parque, tá ligado? E de repente você só toma um sorvete, não é, o prejuízo não é tão grande. Ah, boa, boa, boa. Então, aí, ó, dicas do Evandro. De relacionamento. Você já saiu com alguém que se conheceu na internet? Isso? Uma vez só, muito tempo atrás, mano. E aí? Mas muito tempo atrás. Foi legal? Foi bizarro? Foi superior? Cara, foi. Eu lembro muito pouco. Tava, na verdade, era eu e o meu brother. Mas né? Era muito tempo atrás, ao ponto de você foi sem você ver foto da pessoa? Sim, sim, eita, sim. Eita porra, é foda. No, cara, isso foi na época do Mirk, cara. Não existia isso de nego ter câmera digital naquela época, tá ligado? Não tinha rede social que você já tenha um perfil lá bonitinho, entendeu? Sim. Era outra época. Então, o meu amigo foi lá com a garota que ela tinha uma foto, que tinha mandado pra ele, entendeu? Aquele BMPzão bonito. BMPzão bonito, enviado pelo Mirk. Dentro de um Word. Dentro de um arquivo do Word, BMPzão, né? E aí, o cara me chamou pra ir junto, né? Pra ele ir sozinho. E aí ele falou pra ela levar uma amiga e ela levou e era uma mina. Caralho, bem assim, você tipo... foi muito brother. Totalmente, mano. Chegou lá e aí, mas rolou? Você... Chegou lá e. Não, nem fiquei com ela nem nada, mano. A mina é mó esquisitinha, sei lá, meio esquisita minha, tá ligado? Não digo nem de aparência, eu digo que ela era uma pessoa meio. Digamos. Sei lá, mano, sei nem como explicar. Ela também não era lá. Ela não era meu tipo, vamos dizer assim. Pra não dizer que eu tô. Não bateu, o santo não bateu. Acontece, mano. Tem gente que o santo bate. Acontece. Mano, eu fui lá ver a menina sem saber quem ela era, sem nunca ter trocado ideia. Como é que ia dar certo isso aí, mano? É, teria que se der certo, teria que casar, tá ligado? Teria que casar, porque seria muito milagre, não tem como. Hoje em dia tá tudo mais fácil, né, mano? Tem esses Tinder da vida aí, esses aplicativos. Porra, mano. Facilitou muito. O objetivo é pegação. Não tem nem como condenar a mina, porque, mano, ela tá jogando o jogo dela, brother. Ela tá tentando o que dá. Entendeu? Aí tem o resto da notícia aí. A polícia afirma que o golpista responde a 2 processos por roubo, ou seja... Olha aí, nem vê essa parte. O cara não tá aí de bobeira. Mano, esse cara é um filho de uma puta, e né? Ainda tem em sua ficha um corte de cabelo que não foi pago por ele no salão de Los Angeles. Mano, o cara é um professional caloteiro mesmo, hein? O cara é aquele personagem do Prenda-me Se For Capaz, tá ligado? Caralho, ele pode crer. Só que ele é o low budget, né? Porque aquele cara se fez de piloto, de médico e de advogado. Mano, isso aí ele é um esquema de cortar cabelo de graça e comida de graça, ó. Filamboy aqui e um cabelo cortado ali, é, só. É, e assim vai. Não, se pau o cara desse deve ter morado na rua, mano. Eu só preciso de internet, tá ligado? Pra usar o aplicativo. Ele precisa de uma roupa bacaninha pra quando a mina chegar lá, ela não tomar um susto, entendeu? É, ele precisa de Wi-Fi pra usar o aplicativo e tal. E, mano, ele tá comendo de graça aí. Foi o jeito que o cara arrumou. Foi o que você falou, a gente precisa ver o lado dele também. Porque se ele tivesse fome, não, uma pessoa que não tá. Consegue comprar aí, a própria comida, mano. Mas aí, por causa disso, você vai passar golpes nas pessoas de bem? Aí não dá, né, também? É, como eu falei, eu tava em cima do muro, eu tava pensando, vamos ver qual que é a história. De repente, a gente não sabe o que aconteceu. A gente sempre só sabe um lado da história, né? Easy, próxima notícia. a gente vai ver com todos os lados da história, que é uma história muito bizarra, enviada pelo nosso amigo lá no Twitter, Lucas Dressler. Belíssimo nome. Uhum. Lucas é um ouvinte clássico do 99 também, ouve o MPB faz tempo. É o seu fã, inclusive. Ah, é? E ele vive me chorando que você bloqueou ele no Twitter. Pedindo pra desbloquear. Deixa eu ver aqui. Será que ele será desbloqueado presente de Natal? Vamos lá. Vamos fazer a investigação. Caralho, aqui. Vamos abrir a promoção. Ganho desbloque de Natal. 5 ouvintes. Indústria natalina. Ô, qual que é o nick dele? Tá na notícia aí, ó. É o Dressler, um bagulho assim. Lucas Dressler. Ele reclamou pra você? Como foi isso, mano? A mulher dele, que é a Tatu Nunes. Um abraço. Uh-huh. E aí ela viu falando, porra, o Izzy é foda. O Deus, o Lucas só comentou sei lá o que com ele zoando e ele foi e bloqueou ele. Sacanagem. Aí, mano, o Izzy é assim mesmo, relaxa. É porque, mano, o cara não manja o contexto. Às vezes, eu tô vendo. E foi tempo, ele falou aqui: o senhor Israel me deu bloco faz uns 5 anos. Faz tempo pra caralho, tá ligado? Caralho. Mas ele é gente boa, mano. É gente boa? Você endossa pode, ele? Eu endosso, pode falar aqui. Vou desbloquear. Se ele falar merda de novo, pode pôr na minha culpa. Vou botar aqui, ó, no Twitter. O amigo Evandro intercedeu pelo desbloque do e foi concedido. O processo estará no próximo melhor podcast do Brasil. Mas a gente podia. Eu vou criar a promoção, ó. Eu tenho alguns negros que eu bloqueei também por causa de chatice no Twitter. Até o Natal, 3 ouvintes serão desbloqueados. É o tribunal do desbloque. É. Os caras chegam pra você. Como eu provavelmente tenho mais blocos do que você. É louco. Você tem que fazer de 30, tá ligado? Nego agora vai ficar digindo o saco, falando, pô, Evandro, pede lá pro Isso. É comédia pra esses caras. Não, se tiver isso, eu vou bloquear. Já fala agora. Se vier pedir desbloque, eu já bloqueio. Aí você tá falando cu em 2 já. E aí acontece, mano, que é o seguinte: às vezes o cara vai na onda, porque sempre assim, quando você tem uma certa. Ah, ele já respondeu lá. Ah, cara, depois de 5 anos o cara ser desbloqueado. Tô falando, ele tava sentindo, mano, 5 anos. Vai ter pra caralho, mano. Nunca que eu vou lembrar o que foi. Se liga. O que eu ia falar? Às vezes o que acontece é que tem um cara zoando, enchendo o saco, alguém que tem uma audiência grande, e aí ele atiça a galera pra encher o saco também, né? Se você não faz questão de ser seguido pra aquela pessoa, você quer entrar na zoeira, de boa. Você vai lá e dá sua zoada também, internet é isso aí. É um grande playground. Só que o que acontece é que esses caras entram nessa de zoar pelos outros, entendeu? Só que aí depois ele, porra, o Izzy me bloqueou, curtiu ele. Porra, mano, você não pode chegar xingando um cara que você não conhece. A reação é, tipo, é não, curioso, sabe o que eu acho foda? Eu falo até por mim, não sei se rola com você. Às vezes você tá puto com outra parada, tá ligado? E vê o maluco falando bosta e fala, mano, quer saber também? Foda-se você. Nunca te vi, cara, que você tá falando bosta. Isso, exatamente, você não é brother pra chegar nesse tipo de tom. E outra coisa, os caras às vezes eles saem falando, nossa, o cara tá putaço. Às vezes é questão de que eu tô tentando ter uma conversa com alguém e tem um monte de negro falando bosta na minha timeline, tá ligado? Eu não paro internet. Né, mano, você tá parando pra pensar que pra quando eu tô na rua, quando eu tô na rua e eu dou um refresh no meu celular, aquelas bosta que estão me mandando, aquilo tá me custando dinheiro, literalmente. Sim, pode crer. Sério, bro, eu acho que os caras não pensam nisso. Quando você carrega as coisas, imagina que tem 5 amigos seus querendo trocar uma ideia com você. E tem 50 retardados mandando um monte de provocação idiota, do nada. Cada vez que eu recarrego a timeline e lota dessas mensagens, tá consumindo meus dados, mano. Sim, é foda isso. Então é isso, não é que eu tô, nossa, eu tô salindo, tipo, tô espumando de ódio pelo cara. Não, às vezes, tipo, mano, eu não quero lotar minha timeline com essas bosta, tá ligado? Tô falando com os brothers aqui, sai daí. Eu falei com juras esses dias, mano, que eu evito olhar o Twitter assim que eu acordo, porque eu acordo e eu demoro umas meia hora pra ficar de boa, tá ligado? Eu vou comer, vou passear com o Jake, vou sei lá o que. Se eu olhar o Twitter e ver alguém falando bosta na hora que eu acordo, mano, pode ser quem for que eu vou bloquear na hora. Certeza. Pois é. Eu evito olhar eu acordo por isso. Pois é, mano. É foda, né? Porque, cara, a internet, como eu falei, cara, olha assim, o block é tipo você tá... Eu vejo o Twitter como uma grande mesa de brothers. Tem o pessoal conversando e tal, não sei o quê. Sim. E aí, o block é tipo assim, tem alguém que é muito inconveniente, que tá ali do seu lado, falando alto e incomodando a sua conversa, você pega a sua cadeira e você vai sentar em outro lugar. O bloco é isso, basicamente. É você sair de perto. Eu não quero mais essa merda aqui do meu lado. Exatamente. Entendeu? Você não tá infringindo. O cara continua usando o Twitter dele do forma que ele quiser. Ele pode continuar. É, porque você já não lia, você já não tinha contato com ele. Ele pode continuar falando. Tem uns caras que falam assim: ah, isso aí é contra liberdade. liberdade de expressão. Eu falei, mano, você pode continuar me xingando aí de boa, seus amigos vão opinar. Não, é igual na, porra, é igual na rua, mano. Na rua tá muita gente. Exato. Você tem sua liberdade, só não quero ler. E o bagulho que eu acho foda é que, com certeza aconteceu com você. Você bloqueia o cara no Twitter. Aí ele vai no Facebook, manda mensagem. Porra, você bloqueou no Facebook. Eu tenho duas contas do Twitter, mano. Que o cara imediatamente vai na outra. Não, teve um moleque um dia que foi absurdo por causa do 99, mano. Ele falou sei lá o que eu tinha falado a parada no cast. É, esse 99 já foi melhor. Esses caras só falam bosta. Aí eu falei, beleza. Pra que vai seguir a gente se você falar bosta? Aí eu bloqueei ele. Aí ele veio no Facebook. Ah, eu só tava brincando. Aí eu nem respondi. Como bloqueei você também. Você tá brincando, porra? Não, vai vendo. Aí eu não respondi ele, bloqueei no Facebook. Aí sabe onde ele foi mandar mensagem, mano? Por DM no Instagram, caralho. Pode crer. Que esse cara tem que fazer, não, filho da puta? Eu recebo assim também. Inclusive, eu postei um recentemente. Peraí, deixa eu estar aqui ainda. Calma. Aqui, ó. Caralho, cadê? Tá nos. Mano, esses caras. Dá até vontade de desbloquear e dar um abraço, tá ligado? Porque um cara desse certamente não tem o que fazer da vida. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem uns caras que chegam. Peraí. Já passou muito tempo, então apagou. Porque as mensagens requests, depois de 4 semanas, apaga tudo. Essa de DM no Instagram é de lei, brother. Não, é o último. É tipo o último. O cara é bloqueado no Twitter. Aí ele vai pro Twitter, meu Twitter gringo, né? Meu Twitter paralelo. Ele manda uma mensagem lá, bloqueou lá. Falei, mano, pra que você vai se entregar? Se eu te bloqueei lá. Não, sabe o que é foda? O cara acha que realmente você vai chegar no Instagram e vai falar, porra, é mesmo, né? Esse cara é tão brother. Não, eu acho que eu vou desbloquear ele em tudo agora. O cara não percebe o ponto de vista nosso, tá ligado? Tipo, você é uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, e você chegou xingando. Tipo, eu só bloqueei o cara que ou tá importunando, tá ligado? Ou tá atacando mesmo, tá ligado? Ou o cara é chato, ou ele é agressivo, tá ligado? Então eu não tenho tempo pra isso, entendeu? A minha energia, não vale a pena eu gastar com isso. E como eu falei, se eu tô no celular e você tá fludando a minha timeline com xingamento e o caralho, isso tá literalmente me causando um custo real, tá ligado? Você tá consumindo meus dados, tá ligado? E aí o que acontece? Eu bloqueio o cara vai... Na cabeça dele, ele por algum motivo merece que eu desbloqueie o cara porque, não sei. Eu não entendo exatamente o que passa na cabeça porque do cara. Porque ele quer. Ele não para de pensar que na minha cabeça... É uma comparação meio ridícula o que eu vou falar aqui, mas isso é... Bem ridícula a comparação, mas vamos forçar. É tipo o cara que quer ficar com a mina e a menina não quer... E ele acha que a culpa é dela, tá ligado? É tipo isso, mano. O cara não quer ter contato com você. Você tem que aceitar isso e já era. Isso, essa comparação não é tão ruim assim, porque eu vou te falar um negócio. O bloco, ele é uma forma de rejeição, na real. Sim. Né? Se você bloqueia alguém, o bloco... Assim, vamos desconstruir aqui. Inclusive, eu fiz um texto sobre blocos. Eu vou linkar aí no post. Um texto que eu falei sobre a minha perspectiva, né, meu ponto de vista de alguém que produz conteúdo na internet e frequentemente é atacado por esse ou aquele e resolve bloquear a pessoa porque não tem mais paciência pra ficar lendo abobrinha na minha timeline. Né? Então, o que acontece é o seguinte, na perspectiva do cara, o bloco é tipo, o bloco, o que o bloco significa? O bloco é assim, você é tão inconveniente ou tão desagradável que eu não quero mais ter contato algum com você. Eu não quero mais ler não, o que você tem tipo, a dizer. A galera também precisa entender que é assim, cara, não te odeio porque eu te bloqueei, sabe? É ódio, eu não vou querer te dar cotovelada na rua se a gente se conhecer ao vivo. Simplesmente você falou alguma parada que às vezes até por culpa nossa a gente não tava meio puto na hora. E aí a gente deixou meio bloquear, segue a vida, tá ligado? Não precisa mais acordar com cor. Sabe o que é foda? O que eu vou dizer que é um negócio que é foda. Eu nunca fui bloqueado por alguém que eu depois lamentei o bloco por algum motivo. Você já foi? Sim, eu também não. Nem sei quem bloqueou, não. Exatamente, mano. Porque se eu tô fazendo algum comentário que eu sei que é mais jocoso, que é mais aloprativo com alguém, eu não. Tipo, eu tô cagando tanto pra essa pessoa que eu não vou nem ver se eu fui bloqueado nem nada, tá ligado? O que acontece muito raramente é, tipo, alguém te mandou um link de um tweet, alguém falando alguma coisa, você vai clicar e você vê que você é bloqueado pela pessoa. Aí você fala, porra, eu não lembro nem de nunca ter interagido com essa pessoa. Aí você vai no. Eu vou no search do Twitter, eu boto o nick dela e o meu nick. E aí, nunca. A gente trocou nenhuma ideia. Então o que que eu acho? Nesses casos que a pessoa te bloqueou, porque, assim, sem. Você nunca trocou ideia com ela de forma alguma. Eu acho que os seus tweets apareciam muito na timeline da pessoa e a pessoa se irritava muito com quem você é e ela te bloqueou só pra que os tweets não apareçam mais. Pode ser isso às vezes. Pode ser, mas precisamos dar segmento aqui nas notícias. Bora. Cara, que é o que importa nessa vida. Mega Subtópico. Subtema, vamos lá. Vamos pra próxima. Próxima notícia enviada pelo Lucas, que a gente já falou aí que todo esse treta do bloco surgiu por conta dele. Pois é. Homem morre. Vou bloquear de novo, cara desvirtuou o programa todo aqui. Foi de crise, tragou nosso programa. Eu vou bloquear também. Homem morre engasgado com um cheeseburger durante uma brincadeira com os amigos. Como assim? Sempre. Mano, o que esse cara foi fazer? Essa é a cara do maluco. Olha a cara do cidadão. Ó, a cara do safado. A cara de mané. Darren Bray desmaiou e morreu asfixiado depois de colocar o sanduíche inteiro na boca. Tá certo. Um homem morreu se engasgar enquanto tentava comer um cheeseburger no McDonald's. Pô, né? Achei que ia ser aqueles puta hambúrguer de... Mas de repente ele não falou qual cheeseburger, porque o cheeseburger o padrão do McDonald's é mó pequeno. Eu como isso aí no hambúrguer. Então, exatamente. Só. Mano, eu achei que ele ia ser aqueles vídeos imbecil que os caras faziam recentemente, 100 camadas de hambúrguer, tá ligado? Ai, meu Deus, doido. Eu até vi aqui, cara... 100 patty burger. Não, tem 100 camadas de tudo, porra. Eu pode sei. Procurar. Que tem. Isso não parece mais nenhum hambúrguer, né, mano? Parece um... Que diabo é isso? Pera aí, ó. Uma torre. Nossa, como que alguém come isso? Mordendo as latas. Ai, que nojo, brother. Então, tentava comer o cheeseburger no McDonald's em uma só mordida. Bom, ou esse cara, não sei, né? Vamos ver. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Derry Bray... soletrando. Derry Bray, 29 anos, ficou azul, virou o avatar. Ai, caralho, desmaiou, mano. Desmaiou, eu posso falar com os amigos. Vejam isso e colocaram o sanduíche inteiro na boca. Mano... Caralho, o cara falou... O cara mandou um... Vejam isso, look at me. É. Look at this. Look at me. Bah, enfiou desenho animado, tá ligado? Cara, isso é muito clássico de últimas palavras, né, mano? Pode crer. Vejam isso. Idiota, mano. Bray era pai de 3 filhos e morava no país de Gales. Mano, o cara não deixou a família. Oh, meu Deus, os imbecis. O amigo da vítima, Sam... Caralho, Bisgrove. Que viu a brincadeira, contou que ele enrolou o sanduíche e então colocou na boca. Como assim ele enrolou? Ele fez tipo um charuto com o sanduíche? Uhum. Eu vi ele tentando tossir e fazendo barulhos horríveis. Caralho, é foda rir, mas mano, imagina a cena. O próprio animal bolou a ideia de enfiar de uma vez na boca e começou a morrer no mesmo momento. Tentei bater nas suas costas, mas não consegui, relatou o amigo. Caralho, mano. Mano, que cena. Pensa, tipo, tá a gente lá. Ele tentando. Na galhofa, né? Na galhofa. É? Nossa, mano. Vítima da galhofa. Ai, do nada, causa, cara... da morte. Causa da morte. Galhofa. Galhofa. Pode crer. Segundo os investigadores do caso, Darren fez a brincadeira após beber uma grande quantidade de cerveja. É, que surpresa. Um sanduíche. Os paramédicos foram para o local, mas não conseguiram reanimá-lo. Segundo a emissora inglesa. Já devia estar morto quando chegaram, mano. Porra. Segundo a emissora inglesa BBC, o médico Rhiannon Trefor explicou que Darren morreu por causa de um bloqueio nas vias aéreas. Você tá ligado o que se faz nessa situação, brother? Que tipo, fura que... garganta? É essa que fura garganta? Garganta. Traqueotomia, brother. Caralho, isso é louco. Quando examinamos, vimos uma bola de alimento presa na parte de trás do pescoço. Darren não conseguia respirar, com isso sua via aérea... Hã? Ah, com... tá, tava obstruído e ele não conseguia respirar porque a parada tava na via aérea. A morte deve ter acontecido muito rapidamente a partir de uma asfixia dessa natureza. Easy, eu lhe pergunto, você já sofreu algum tipo de... engasgamento, asfixia e derivados? Já. Com a bala... Eu já contei isso no 99 vidas. Com a bala soft. Redondinha? Redondinha? Bala soft, redondinha. Eu te conto... Pra você ver que não é mentira. Eu te conto exatamente a mesma história que eu contei no 99 vidas. Mano, mas rapidão, antes de você contar. Eu nunca sofri, mas eu peguei um trauma fudido dessa bala. Porque uma vez tinha na casa dos meus pais... Essa bala tinha um buraquinho no meio, brother. Pois é, vai vendo. E aí um amigo meu, Ruberli, olha que belo nome. Minha mãe soltou essa bala na mão do moleque e ele falou, opa, vou degustá-la. Mano, foi a mesma cena desse cara aí. Ele jogou a bala na goela, deu tipo 5 segundos, o moleque tava azul, quase morrendo, mano. Aí eu dei um tapão, tipo um truco nas costas dele. Ajuda o maluco, tá doente. Aí ele só cuspiu a bala pra fora, tá ligado? Mas o bagulho tampou certinho o meio da garganta dele. E aí desde então eu fiquei traumatizado, nunca mais me envolvi com essa bala. Caralho, então, deixa eu contar aqui. Eu acho que eu tenho essa história no 99 vezes. Eu tava assistindo Dança com Lobos na escola. Sei lá por que que estavam passando essa porra desse filme. Alguém me deu uma bala soft, fui comer e a bala ficou entalada. Cara, dava agonia, mano. Você é louco, deve ser uma situação absurda. Cara, porque essa bala era pra ter um buraquinho no meio, mano. Eu acho que as novas tem, mano. Porque tanta história que tem de nego se engasgando com essa merda. E é foda, porque assim, a gente não dá valor ao ato de respirar, mano. Porque você já respira sem pensar a sua vida inteira. É, automático. Você dorme e tá respirando ainda, mano. Então, conta aí a história do... Pois é, foi isso, mano. Eu tava na escola assistindo Dança com Lobos. Era hora de história, imagino. Sei lá, mano, o que que era isso. Eu tô... A memória de estar nessa sala... assistindo TV, só tenho duas. Uma, a gente tava assistindo um documentário sobre o João Goulart. O único conhecimento que eu tenho sobre o João Goulart e o golpe de 64 foi dessa aula de história que eu assisti um vídeo. E teve um último dia qualquer que a gente tava assistindo Dança com Lobos, novamente aula de história, não sei porquê, porque a gente nunca focou muito em questão de história americana, né, questão do Velho Oeste e tudo. E aí alguém me deu uma bala soft e eu quase morri entalado ali, mano. Uma vez eu me afoguei, foi bizarro também. Mas foi rápido, tipo, eu acho que não é a mesma sensação de ficar, você tentar respirar e não conseguir, tá ligado? Eu dei uma apagada e aí meu tio me puxou pelo tornozelo e salvou a minha vida. Mas é foda, mano. Dê valor ao ato de respirar, porque a gente respira e não percebe. É, meu amigo. Você não valoriza. Tem comentário? Não tem ninguém, né? O pessoal tá de luto com o cara que tentou comer um hambúrguer. O pessoal tá em época natalina. Não fala... Tá em época natalina. Não falaram qual que é o hambúrguer. Eu não acho que seja aquele hambúrguer pequeno. Não sei, não. Aquele lá, mano, duas mordidas, você manda... Não, geralmente, lanches do McDonald's são pequenos pra caralho. Cara, que desespero, bro. Só é bonito e grande na propaganda. Ao vivo é uma bosta. É uma desgraça. Depois que fazemos tudo, muitas horas de amor, você tão cansada. Cansados com fome, levanto o interfone, em um x-salada. Cansados com fome, levanto o interfone, em um x-salada. Falando em dar valor à vida. Ah, meu Deus do céu. A próxima notícia também. Boa galera enviou. Essa notícia foi... Ai, tem até a fotinha aqui. Vamos lá. Ai, ai, ai, ai. Quem enviou? Nosso amigo Megaluca, @mega_luca, veio a seguinte notícia da Bahia. Olha, a galera da Bahia tá de putaria com minha cara. Alô, galera. Alunos são presos por colocarem sêmen em bolo. Caralho. E dar pra professor. Chega uma hora, gente, que a zoeira tem que dar uma parada. E esses caras... A professora notou algo estranho no creme. Dá pra cobertura de bolo ou cupcake, não entendi isso. É, o cara que escreveu a matéria não identificou se era um bolo ou um cupcake, provavelmente. Peraí. Errata. O site é o iBahia, mas isso não aconteceu na Bahia. Nossos brasileiros não estão tão loucos assim ainda. Isso aconteceu na Nebraska. Caralho, por que que tá no site da Bahia, então, mano? Não sei, mano. Os baianos não podem se informar sobre o que acontece nos Estados Unidos, caralho. Não, mas porra, o esse site do G1, mano, Beleza, vai. Não importa, mano, os baianos estão se informando assim. Três alunos foram presos após acrescentarem sêmen a uma receita em aula de culinária e orçamento doméstico. Caralho! Pois é. Ou seja, fizeram... Eu achei que eles tinham feito em casa e levado, tá ligado? Não, mano. Não. Vocês vão ser surpresos. Caralho, então eles pararam, tava na aula. Pra dar um contexto aqui pra galera que não manja, certo? A aula de culinária e orçamento doméstico, né? Que eles chamam de home economics. Aqui na gringa, eu fiz essa matéria, inclusive, muito bacana. A home economics, basicamente, eles te ensinam a costurar coisa em casa, a cozinhar. Eles te ensinam finanças, crédito, né, juros. É uma parada que eu acho extremamente útil. Aqui no Brasil não tem nada nem parecido com isso, mano. Triste. Infelizmente, não. E aí os caras param e tem essas aulas, e aí o pessoal aprende a cozinhar. Então é uma parada muito, muito útil que você leva pra vida, tá ligado? Você aprender a fazer esse tipo de coisa, você leva pra vida, né? Sim, e aí sim. Os caras, aparentemente, olha só, de acordo com a polícia de Omaha, Nebraska, acho que é a capital da Nebraska, os estudantes com idade entre 14 e 15 anos da Westside High School, Estados Unidos, foram até o banheiro da escola para recolher o ingrediente. Caralho. Inusitado. Ingrediente. Em delegacia, os adolescentes confessaram o uso do próprio sêmen para a preparação da iguaria, que deve ser congelada. Aí tem a briga não foi de outra pessoa, né? Segundo o site Omaha.com, a professora notou algo estranho no creme para cobertura no bolo ou cupcake. Por que eles continuam falando assim, mano? Bolo ou cupcake? Devia ser uma aula de fazer bolo ou cupcake. E aí a aula era pra aprender a fazer a cobertura, tá ligado? Que a gente, peraí, aqui, ó. Sim, botar aqui o nome da escola e sêmen na busca. Ai, caralho. High schoolers charged with feeding home ec teacher semen. Deixa eu ver aqui. Vou ver o que que era. Era bolo? Será que é cupcake essa porra? Meu Deus. Caralho, não era nenhum dos dois, brother. Era só o creme, não era isso? Foi um erro de tradução isso aí. Era um apple turnover. Deixa eu mostrar aqui a foto. Apple turnover. É um... Não sei nem como explicar. Aqui a fotinha no post. É isso aqui, ó. É meio que... Eu realmente não sei explicar, porque parece um... Manda no ZQS que eu também não sei o que é essa porra. Tô mandando aqui a fotinha já com a cobertura em cima aqui. Olha aí, ó. Cara, a tradução brasileira, tá vendo? Por isso que a gente... Mano, aqui, ó. ZQS, apple turnover é isso aí. Eles estavam fazendo um apple turnover. Aí veio lá. Cupcake ou bolo. Aí ele falou, beleza, é isso aí. Mano, isso aí é tipo uma massa folhada com creme em cima. Exatamente. Apple turnover. Tá vendo o que é isso aí? Que não tinha nada a ver com... Sim, nem com bolo, nem com cupcake. Não era nenhum dos dois, mano. O cara errou duplamente, que era um apple turnover, que é a foto tá aqui. Então é isso, ó, tá vendo? A gente tem um certo compromisso jornalístico aqui no Melhor Podcast do Brasil. A gente não se satisfaz. Tava estranho esse negócio de bolo cupcake. Toda hora, né, mano? Isso é o pior. É. Você tá ligado que foi assim que eu descobri o negócio da Belpeste, né? Certas pessoas. Certas pessoas que diziam ter cinco... Certas pessoas cinco que diziam... Numa matéria diz uma coisa, na outra matéria diz outra, e assim que você chega na realidade. Enfim, era um apple turnover, era... Como é que se chama? Uma massa folhada com um recheio de maçã. Não tinha nada a ver com bolo cupcake. E aí tem um negócio por cima, né? Uma cobertura por cima. Após a denúncia de um colega de classe, rolou um X9, que ouvira sobre o plano, levou o caso à direção da escola de ensino médio. Mas fez certo. Fez certo. Sim. Zoeira é uma coisa, você dá uma punhetada não, e igual... Ai, é loucura, caralho, mano. A zoeira tem que ter um limite. A galera não brinca que a zoeira não tem limite, mas porra. Ó, chamando aqui nosso amigo Celso, melhor advogado do Brasil. Celso, qual é o crime? Em que crime? Eu não sei aqui, não tô com paciência pra procurar. Aonde o meliante pode ser enquadrado? Aonde o meliante pode ser... Você não me diga que a nossa Constituição, que o nosso Código Penal não prevê pena, bate uma punheta, bota na receita e dá pra alguém. Na comida, um no alimento alheio. Pelo amor de Deus. Você não pode me dizer que alguém que faz um negócio... Celso, olha pra mim. Você não pode dizer pra mim que o cara que faz isso não faz, não rola nada com ele. Nos Estados Unidos o cara foi preso. Ok, ó, no link gringo aqui, vamos ver aqui, ó. Foram charged with assault. Ah, não, eles não puderam. Caralho, na gringa não tem também, brother. Tamo fudido aí. Meu Deus! Abriu o precedente. Law enforcement official. Eu não aceito comida de ninguém mais na rua. Caralho, mano, é legal. Qualquer um pode. A law enforcement official told Omaha World Herald. Já era, só vou fazer minha própria comida agora. Pra prosecutors. Ouvi isso. Law enforcement told Omaha World Herald that after consulting with prosecutors, police couldn't find a state law that governs this kind of act. Ou seja, um oficial lá da polícia falou com Omaha World Herald, que é o jornal onde isso foi noticiado, que depois de fazer uma consulta com os... como é que é prosecutor? O cara que é o advogado da acusação. É isso aí mesmo. O cara que trampa pro estado pra acusar alguém com uma ofensa criminal. Quem que é o nome desse cara? Promotor, né? Promotoria. Falou com a promotoria e a polícia não conseguiu achar nenhuma lei estadual, que lá nos Estados Unidos as leis são... Os estados são bem soberanos em relação a leis e tal. Cada estado tem a sua lei. Não pôde achar uma lei estadual que pune isso, que tipifica, essa que é a palavra bonita de advogado, que tipifica esse tipo de conduta. E eles não puderam ser acusados de assault, né? Que na gringa significa você bater em alguém, porque não envolvia dano físico, né? Tudo errado, mano. Então os caras... Meu Deus. Foram expulsos. Então só foram expulsos, então. Sim, o que tá aí, né? Caralho. Mas temos... Nessa notícia nós temos o quê? Gloriosos comentários. Vamos ver os comentários aí. Mano, eu tô chocado aqui. Eu tava aqui revoltado com o Celso, com a ideia de que talvez o nosso país seja uma bagunça tão grande que não existe punição pra alguém que faça um negócio desse. Aí o plot twist é que na gringa não tem também. Tava tudo fodido. Mano. Pô, a gringa é que o nego processa todo mundo por qualquer coisa e fica por isso mesmo. Pô. A Jaciara comenta: que horror! Ainda bem que é nos Estados Unidos e não no Brasil. Jaciara tá um pouco se fudendo por vizinhos. Não era só... bom isso acontecer em lugar nenhum, mas tudo bem. No seno dela tá bom. Olá. Aí... O Adri Damasceno, ele tem a ideia boa, já que o Código Penal deixou a galera na mão, né? Deixou a galera. Ele falou: que ridículo, deveria fazer eles comerem tudo. Sim! A Michelle, ó, a Michelle é professora, se liga. Ela respondeu o Adri falando: também acho. Aí logo embaixo ela marcou uma galera que também devem ser amiguinhas delas, professora. Uhum. Aí a Lenilda respondeu assim: que os meus alunos não têm essa ideia. E olha que hoje mesmo eu tenho um bolo de confraternização. Ai, meu Deus do céu. Eu não comeria esse bolo. Eu não comeria fudendo nunca mais, meu amigo. Eu sou em casa agora, vou levar minha comida pra todo mundo. Pra todo lugar que eu vou agora, eu vou levar uma marmitinha, tá ligado? Vou no restaurante, aniversário do amigo. Não, fica de boa aqui, tô comendo marmita aqui. Pede uma água, né? Saca do bolso a marmita. Fabiano Souza comentou: que porra é essa, mano? Essa foi a pergunta que ela fez. Quando ela bateu de olho. Mano, você tá ligado que... olha só, a notícia que fala originalmente... Peraí, cadê? Tá esquisita essa matéria, porque em algum momento aqui, peraí, cadê, que fala que a mulher... A professora notou algo estranho e após a denúncia... Então a professora, ela provou... Cara, esperma tem um cheiro bem, bem distinto. Não tem nada que tem... Talvez a água sanitária, né? Tem um pouco de cheiro de esperma, não é isso? Eu não fico cheirando não, mano, depois que eu gosto. Caralho. Dá pra... Não, vem... Não me venha com churumelas. Você vai me dizer que você nunca sentiu cheiro de esperma na sua vida? Você tá mentindo. Cheiro? Você nunca sentiu? Caralho, você tem problema do nariz? Como é que é? Eu não fico próximo de pintos por aí, mano. Só isso. Tipo, caralho, headphone caiu aqui até. De pintos. A Juliana comenta aqui, ó: será que engravida? Cara, tá interessado. Eu não fico perto de pintos por aí. Ai, meu Deus. Mas então, eu acho que foi isso. A mina reconheceu o cheiro. Aí alguém falou, ela ficou assim, desconfiada. Aí um cara que tinha presenciado essa putaria falou assim: professora, Só cheguei, cheguei. Sempre tem o maldito, né, mano? Maldito X9. Mas nesse caso, não, tem o maldito X9 nesse caso foi justificado. Porque foi sacanagem, compadre. Foi mancado. Por mais que a professora fosse uma megera, é mancado. É, não. Por mais que seja pessoa bem escrota, mano. Porque a pessoa comer porra sem saber é deslascar. O cara chegou tipo... Se ela soubesse, ainda tá valendo, né? Se liga aí. Tem gente que se amarra, mano. Tá ligado que tem livro de receita de porra? Você tá ligado nisso? Ah, você é louco. Sai daqui. Olha aqui, ó. Semenologia. Bota no Google. Semenologia. É sério. Não. Tô de boa. Tem uns cara que bebe urina, eu já acho bizarro, mano. É mesmo, tem mesmo, né? Tem, cara, semenologia. Fala que é bom pra saúde. Não pode ser, mano, se o seu corpo está excretando aquilo. Exato, o cara quer ir contra o que o corpo... Mano, vamos pensar, amigo. Seu corpo falou, isso aqui não presta, pode jogar fora. Aí você quer ser um malandrão e falar, presta sim, eu vou ingerir de novo. Sai daqui, né, mano? Não sei como aconteceu, no meio do tumatal nasceu um pepino tão grande, nunca se viu coisa igual. Fazia um grande contraste, por ser grosso e ramalhudo, um pepino entre os tomates, e estava um caso bicudo. A última notícia pra finalizar esse podcast gigante. Tá imenso, tá imenso. Foi enviada por muita gente, cara. Muita gente. Essa foi enviada. Eu diria que é um. É uma das melhores notícias do ano. Não, pode fechar o ano. Fechou o ano bonito. Foi enviada pelo senhor V, Walter Cruz R. Na verdade, uma galera, mas a gente pegou o dele aqui, que foi um dos primeiros que a gente viu. Exatamente. Carreta Furacão salva família de incêndio em Minas Gerais. Os caras são de fato super-heróis que a gente achava que eles... Mano, você tá ligado que isso oficialmente faz com que a Carreta Furacão sejam mais heróis do que... Mano... Tá ligado, né? Porque o Chris... Como é o nome do cara lá? O Chris Hemsworth, o Robert Downey Jr. Esses caras nunca salvaram ninguém. Nunca salvaram ninguém. Ficaram no fundo do chroma key lá pulando que nem os idiotas. Exatamente. Olha aí. Nossa, mano, sensacional, mano. Além de animarem a internet, agora eles também são heróis da vida real. Olha aí. Mano, cada país tem os heróis que precisam, né, cara? Exatamente. Que o Brasil está ficando cada vez mais bizarro, todo mundo já sabe. Sim. Mas algumas vezes essas bizarrices se tornam algo muito bom. Foi o que aconteceu hoje de manhã, nesta quarta-feira, na cidade do sul de Minas Gerais. Qual cidade? Um grupo com... Não fala, né? Ah, eles não falaram ainda, né? Caralho. Porra, e aí? Continua. Um grupo conhecido como Carreta Furacão foi muito conhecido... Caralho, ficou muito conhecido pela internet por trazer um grupo de personagens clássicos, como Homem-Aranha, Fofão... Homem-Aranha, sim, o cara não botou letra maiúscula e tal, mas que cacete. Não, Fofão, também minúsculo, ele esqueceu de falar que é Fofão leproso, não é qualquer Fofão. É, não é qualquer Fofão. Mickey e Popeye dançando nas ruas e andando em um trezinho, animando todos na rua e na internet fazendo um enorme sucesso. No ano passado, houve até um boato que eles iriam se apresentar no Rock in Rio. Você tá ligado que esse parágrafo inteiro é uma frase só, né? Sim, tá todo errado, mano. Tá, eu fiz um esforço do caralho pra ficar minimamente compreensível. Tá muito mal escrito. Não, tá vírgula errada pra... Enfim. O parágrafo também é só uma frase. Quatro linhas. Mano, o básico de o cara escrever razoavelmente bem é não ficar repetindo as coisas. Uhum. Ele começa dois parágrafos iguais... O grupo. O G de grupo ele bota em letra maiúscula. É, não faz sentido nenhum. O grupo em questão da notícia não se trata dos originais. Dor originais, com R. É. Da Carreta Furacão. A Carreta Furacão sem a maiúscula de novo. É. Mas de outro grupo que faz um trabalho parecido em Minas Gerais. Eles... Ah, você tá ligado que tem isso, né? Tem o Carreta Furacão. Não, sempre tem. Lá em Fortaleza. É a entidade. Lá em Fortaleza. É que nem... Cara, os Avengers, mano, eles têm grupos de Avengers. Tipo Patati Patata, mais genérico. Os Avengers, eles são assim. Tem os Avengers principais de Nova York. Tem os West Coast Avengers, né? Na costa oeste dos Estados Unidos. Tem um grupo de Avengers em cada estado. Então, de fato, Carreta Furacão são os nossos Avengers. Sim, pode crer. Eles estavam se preparando para mais um dia de apresentações quando se depararam com uma casa pegando fogo. Os heróis não pensaram duas vezes e foram ajudar a resgatar a família em perigo. Pô, se eu sou um dos integrantes, eu ia querer resgatar, mano. Porra, claro. Porque o cara, ele sabe que ele faz parte. Tem um vídeo sensacional. Tem um vídeo sensacional. Vamos lá. Calma que está chegando no vídeo. Fumaceiro do caralho e o Flash ali. Caralho, mano. É, a casa tá, mano, tá Jamaica, filho. Tem o Flash, ó. Essa carreta furacão aí. Tem o Pica-Pau ali chegando. Mano, que... Porra, essa família tem uma história ótima pra contar, mano. Porra, mano. O pica-pau me salvou, imagina. Pica-pau. A criança... Contando na escolinha. Minha casa pegou fogo e o pica-pau me salvou. Chegou o Flash, o Fofão e o pica-pau. O pica-pau. E o pica-pau. Ai, caralho. Essa criança, mano, meu Deus. Que inveja. Pô, eu teria parado o resgate pra tirar foto com o grupo ali. Caralho, pode crer. Na frente da casa pegando fogo, né? Foda-se. Segundo o jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, um homem identificado como Joaquim Afonso Sebastião ateou fogo na residência de sua filha, que agora está internada. Havia também uma criança em casa, mas passa bem, o homem foi preso. Peraí, caralho, foi criminoso o negócio? Então? Foi, caralho, o cara devia estar tretado com a mina, ó. Chegou lá, tacou a molotov, saiu correndo, porém ele não contava que a carreta furacão estava logo da rua de baixo. No vídeo divulgado, é possível ver o homem... Mano, a notícia é maravilhosa, caralho! Olha esse trecho. No vídeo divulgado, é possível ver o Homem-Aranha e o Flash ajudando os populares. Tô falando. Mano, onde você achou que ia acontecer isso, caralho? Nos Estados Unidos, nunca. De verdade, tá ligado? A notícia real, ajudando os populares a controlar o incêndio. Mano, que maravilhoso, caralho. Ai, as ai, imagens... Ai. Estão sendo divulgados em toda a internet e muitos internautas elogiam o ato heróico dos personagens da carreta furacão. É mesmo? No Twitter, um internauta com username Dr. Vins disse: eu quero ser um membro da carreta furacão, eles são os heróis, eles dançam, eles salvam vidas, eles dançam, trazem alegria. Assista o vídeo, a gente já falou do vídeo. Se você gostou, aí acabou. O cara faz a propaganda do site aqui. Mas, cara, é muito maravilhoso. Se a gente poder falar que, porra, tem um vídeo do Homem-Aranha salvando... Não, tem ele. Uma criança, o tá ligado? Flash, eu pensei que ia ter visto ali o pica-pau, mano. Azul, só a cabeça vermelha, mano. É, eu queria que tivesse todo mundo. Ben 10 leproso também e tudo mais. É, Fofão, todo mundo. Patati patatá, como você falou lá. Não, patati patatá genérico tem treta, mano. Porque os caras se apresentavam como se fossem os originais e cobravam mó caro, tá ligado? Pra variar, né? Aí era o genérico e a galera ficava bolada. Você tá ligado que rolou uma treta dessa com o Tiririca e o filho dele, né? Não, sabia não. O Tiririca, ele se apresentava como Tiririca, o filho do Tiririca, né, no caso. Ele se apresentava como Tiririca Júnior, cara. Caralho. E aí o pai dele usa a gente hoje em dia. Ele, exatamente, hoje em dia ele é Tirulipa. Caraca. Mas ele começou como você não sabia disso? Sabia não. Assim, ó. Tiririca. Caraca, dinheiro é foda, né, mano? Dinheiro acabando com as famílias ali. Mano, o cara... Inclusive, se você procurar vídeos mais antigos, você vê ele... Ó, aqui, ó. Eu acho que tem... Cara, como é que o Tirulipa tem uma página na Wikipedia e não tem? Puta que pariu. Tirulipa, caralho. Tá vendo, ó? Aí tem lá, personagem Tiririca Júnior. E aí rolou lá... Não sei se a palavra... como é que se diz? É. Diz aqui na caralho, Wikipedia... Página do Wikipedia do Tirulipa. Mano, eu quero página do desenho completo do Izzy agora. Agora eu quero. aí fala aqui que ele começou a atuar como Tiririca Júnior, que era só uma imitação do pai dele. E com o tempo ele resolveu não imitar mais e desenvolver a identidade própria dele. E parece que foi por aí que ele mudou de nome. A história que rolava lá em Fortaleza na época, né? E eu posso falar com autoridade porque, pô, é a minha cidade. Ele se identificava como Tiririca Júnior mesmo. E aí, com o tempo, o nome mudou e foi descoberto um bom tempo depois que foi porque o pai dele, ou as agentes do pai dele, não sei exatamente qual que foi a treta, mas ele não foi mais permitido se apresentar como Tiririca Júnior. Caraca, que foda. Mas cara, eu sou um biógrafo não oficial da porra do Tirulipa Júnior. Easy, é isso. É isso aí. Encontrem-nos no hbdia.com/podcast ou no Twitter, @isinobre e @evandrof. Se você tem uma grana sobrando, uns 5, 6, 7 reais sobrando, 10 reais sobrando aí no mês. Depois que você faz tudo, paga suas contas, tudo. Considere talvez ajudar o nosso trabalho aqui no MPB, garantir que ele vai sair aí bonitinho todo domingo pra você no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Quanto você puder contribuir aí pra ajudar com a gente, você ganha acesso ao nosso grupo do Telegram dos padrinhos. Quem que tá lá online agora? Grupo do Telegram, galera, já tem vida própria, isso é muito maneiro, mano. Não, isso que eu falo, do grupo já saiu, mano. Tá. Cara, eu passei 3 dias sem entrar no grupo, tinha lá 18 mil mensagens. Não, os caras já saíram pra fazer encontro, os caras contam. Não, os caras tem todo um lore, brother, mano. Isso é maneiro. Tem todo um lore dentro do grupo, tá ligado? Quem tá lá agora? Renan Ribeiro tá mandando uma certidão do nascimento do Goku. O Rodrigo Guidotti tá lá, que ele é novo. O Heitor Lopes tá lá, tem um tempo já, tem anos. Rodrigo Cigari tá lá o dia inteiro, com o famoso 4h20, aí o pessoal entenda como quiser. O Pedro também é novo, Pedro Voltolini é novo, entrou esses dias. Cara, o grupo é maneiro. Mano, os caras querem até bots. A comunidade do melhor podcast do Brasil é foda. Tem a menina, caralho, uma menina lá chata, porque fica elogiando o Put Put, os caras zoam ela. É, pô, ela Laura. Chata, pô, ela tem bom gosto. Laura, tem um grande abraço pra Laura, melhor padrinha do mundo. Você é louco, ela gosta de puti-puti, mano. Sério, essa vida. Pode andar com esse tipo de gente, não. Jogo excelente. Tem a Amanda, que também é recém-chamada. Temos garotas agora. Porque a gente, eu achava que era só. Parece que a gente só atrai macho nessa internet. Mas não, tem várias garotas também. Thiago Prassiano, Marcos. Eu tô vendo aqui, ó. No. O melhor podcast do Brasil, o bot que criaram. Sim. Se você bota barra Miss, aparece lá. Conhece a Amanda G. A Amanda G, a Miss MBB, conquistou esse título devido ao seu carinho com os participantes, aí, especialmente, ó, com o Miguel. É, pra mulher ficar naquele e-mail ali tem que ser sagaz. E a Laura e a Amanda estão lá todo dia. Pode crer, mano. Não, é um grupo bacana. Carol, então você ganha acesso. Do a Carol. Tá lá, Carol Rossel, um ouvinte clássico. Carol Rossel, exatamente. Eu ia perguntar se era essa Carol ou se chegou uma nova Carol que eu estava desconhecendo. Não, tem apenas uma Carol para todos. Pode crer. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Feliz Natal! Mano, eu tô louco, é a melhor pergunta, cara aí.